você, Marcão. Sozinho nesse quarto, tentei refletir. Mergulhei bem fundo no meu coração. Quis me conhecer, mas eu me perdi. Nada entendi, foi tudo em vão. A gente fez de tudo, mas não é pra ser. Eu mudei demais e olha só você. O tempo passou e alguém ficou pra dar. Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel. Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel. Seu corpo eu senti, mas não tem emoção. Eu e você aqui é dupla solidão. Sozinho nesse quarto, tentei refletir. Mergulhei bem fundo no meu coração. Quis me conhecer, mas eu me perdi. Nada entendi, foi tudo em vão. A gente fez de tudo, mas não é pra ser. Eu mudei demais e olha só você. O tempo passou e alguém ficou pra trás. Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel. Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel. Seu corpo eu senti, mas não tem emoção. Eu e você aqui é dupla solidão. Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel. Seu corpo eu senti, mas não tem emoção. Eu e você aqui. Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel. Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel. Seu corpo eu senti, mas não tem emoção. Eu e você aqui é dupla solidão. Ah, é dupla solidão. Silêncio. Já não tenho palavras. De mais nada, o tempo já levou. Só um grande vazio em mim ficou e um frio de amor. Oh, essa calma que rompe o coração. Esse jogo eu fui.